novo dia, estamos descortinando nosso trabalho de comunicação. Estamos retornando às atividades deste dia, naturalmente pensando em você, que como ouvinte, continua sendo a razão desta nossa presença. Mais uma jornada desponta aqui, onde a música, a notícia, o esporte e o radioteatro formam o grande elenco da Rádio Alvorada de Parintins. Um amor de comunicação na Amazônia, que tem a verdadeira cor da esperança brasileira. Bom dia, amigos! Céu e da terra, nós vos adoramos. Nós vos agradecemos e vos louvamos porque colocastes à nossa disposição tanta riqueza para a vida presente e eterna. Jesus, Mestre Divino, vós que sois misericordioso e bom, iluminai-nos e conduzi-nos para que usemos todas as invenções e meios de comunicação social, não para destruir, mas para promover a pessoa. Hoje vos pedimos por todos os que trabalham nos meios de comunicação social. Jesus, Mestre, nós vos oferecemos as nossas preces e o nosso trabalho para reparar o mal que se comete com os meios de comunicação social. Suplicamos-vos que tudo seja utilizado para a glória de Deus e a paz dos homens. Amém. Sintonizam Rádio Alvorada de Parintins, ZYH283, ondas médias, frequência de 1380 kHz. ZYC252, Alvorada FM, frequência de 100,1 MHz. Alvorada, a voz que a Amazônia escuta. Amigo ouvinte, a reflexão de hoje é sobre uma tradição muito antiga dos índios Sateré-Maué, índios da nossa região Tupinambarana, dos municípios de Barreirinha e Maués. Sabemos que estes índios são os descobridores do Guaraná e o cultivo deste produto da terra. Foram estes índios que transmitiram o valor dos frutos desta planta. Mas, nestas tradições, eles acreditam que Deus deu ao índio esta planta para a saúde física e mental do povo, e sobretudo dos chefes. O Guaraná, na área indígena, é chamado Tuxaua, porque veio da origem mitológica de um menino morto que foi transformado em planta. O Guaraná é símbolo da sabedoria, do conselho, de quem deve dirigir um povo, uma família e também a si mesmo. Os velhos índios falam que quando se tomava o Guaraná, ninguém podia falar coisas erradas ou falar mal dos outros, porque o que se falava ia acontecer. Era servido pelo chefe e todos iam em fila, com muito respeito, receber a cuia com o Guaraná ralado e cada um tomava na mesma cuia. O Guaraná ralado chama-se ainda hoje sapó, quer dizer raiz. Mas os velhos dizem que o termo certo mesmo é Guará. Isso é a origem da sabedoria dos homens que participam dos bens que Deus criou para ajudar o ser humano a reconhecer tudo o que temos. Tudo vem dele. Por isso, na tradição indígena do Sateré-Maué, tomar o Guaraná, de coração puro, sem pensar, sem falar maldade. Amigo ouvinte, esta tradição que um povo indígena tem de atribuir a ajuda de Deus e a presença dele para as melhores escolhas e ação do ser humano é um grande exemplo para nós. Para nós, que nos chamamos de civilizados, que pensamos de solucionar a vida só pelo dinheiro, o poder ou porque temos saúde. E também como cristãos, nós temos a Eucaristia em que Jesus se fez presente no pão e no vinho, de onde atingimos o alimento espiritual e o nosso sustento. Como nas tradições mitológicas, os índios revivem no tempo e no espaço o que acontece na origem deles, assim para nós, pela fé e pelos sacramentos, continuamos a presença de Deus em nossa vida. É bom agradecer a Deus por estas raízes culturais que nós temos, esta religiosidade que tem o fundamento nestes povos antigos que chamamos indígenas. E a oração de hoje vem do Salmo 118. É um hino de louvor ao Deus Criador. Estão convidados a louvar a Deus todas as criaturas, plantas, seres vivos, seres criados por Deus. Estes povos indígenas que veem na natureza uma presença viva de Deus muito mais do que nós, merecem esta oração do Salmo 118. Vinde louvar o Senhor, vós todas as criaturas da terra e do mar. Reconhecei seu poder criador, árvores todas, pequenas e grandes. Os animais ferozes e o gado do campo, os bichos que rastejam e os pássaros que voam. Todos os povos da terra, seus líderes e governantes, moços e moças, velhos e crianças, vós todos, louvai o nome do Senhor, porque Ele, e só Ele, é digno de louvor, sua presença radiante cobre o universo. Informação, música, alegria e muito mais. Rádio Alvorada de Parintins. Ouça agora a próxima atração. Prepare-se para viajar ao som. De agora, a sua festa começa aqui. Programa Nosso Forró, um show de alegria. Nosso Forró. São 5 horas e 8 minutos. Muito bom dia, minha gente querida. Papai do céu permitiu e nós estamos de volta aqui pela Rádio Alvorada de Parintins, AM 1380, Rádio Alvorada FM 100,1 e rádio online pelo site alvoradaparintins.com.br. Muito bom dia, eu sou João Carlos Moraes, estou chegando para ficar com você nessa manhã de quinta-feira, hoje 7 de abril de 2022, hoje Dia Mundial da Saúde e Dia Nacional do Jornalista. Muito bom dia, aumenta aí o volume porque o programa Nosso Forró está no ar. 993-440318. Participe aí, interage comigo aqui no programa Nosso Forró. Bom dia.

da criatividade, de como o povo imagina, celebra e lembra a presença de Jesus, de Nossa Senhora e dos santos nessa terra? Hoje vou contar para você um exemplo deste sentimento, carinho e gosto da religiosidade popular. No Rio Amaral, os índios celebram uma procissão característica na festa de Nossa Senhora, no dia 12 de outubro. Na comunidade de Nazaré, são preparadas duas casas, localizadas uma no começo e outra no fim do povoado. Os índios capricham enfeitando-as com flores e velas e palha tecida. A finalidade é prepará-las para receber a procissão do encontro. Numa casa vai chegar a imagem de Nossa Senhora e na outra a de São Benedito. Para os índios, São Benedito o Preto é primo de Nossa Senhora. Por isso, na festa dela, ele vai chegar de outra comunidade para ajudá-la, trazendo mais devotos e arrecadando donativos. Ao anoitecer, sai da capela uma procissão com o povo cantando, de velas acesas, levando a imagem de Nossa Senhora até a primeira casa enfeitada. Ao mesmo tempo, outra procissão vem chegando do povoado chamado de Nova Aldeia, com a imagem de São Benedito até a segunda casa, preparada para ele. Ladainhas e cantos, velas e orações acompanham o povo nesses momentos. Na parte final da celebração, os dois grupos saem ao mesmo tempo das duas casas e vão em procissão até a frente da capela, onde acontece o encontro de Nossa Senhora com São Benedito. Fé, sentimento, emoção se fundem nesta reza. O povo quer expressar amor e confiança porque recebe proteção e bênção, não tanto pelas imagens de madeira em si, mas pelo o que elas significam, a presença espiritual e verdadeira da vida celeste dos santos nessa terra. Amigo ouvinte, os índios do Marau sempre me dizem: Padre, os santos são gente de Deus e eles gostam de nós. Acho que os índios têm razão. Às vezes, as distrações e preocupações da vida terrena nos fazem esquecer do amor e carinho que a Mãe de Deus, os anjos e santos têm para conosco. Por isso, hoje faço esta pergunta: será que não é melhor em nossa vida lembrarmos e gostarmos um pouco mais deles? Thank you.